sem pressa, vem sem medo, se liberta, vem com tudo. Vem sem pressa, vem sem medo, se liberta, vem com tudo. Vem sem pressa, vem sem medo, se liberta, se liberta, se liberta, se liberta, se liberta. Hoje eu quero me envolver, eu quero me libertar. Pele na pele, corpo a corpo, vou me entregar. Não adianta correr. Corpo a corpo vou me entregar. Não adianta correr, que o bicho vai pegar.